62, 10, 64. Telegram 24 autorizado, aliás, decolar 10, vento 180 graus, 89. Livre posição e decolagem, Delta 0, Proxiné 6224. Tranquilante, está fui ali, esse Whisky 10. E compete aproximação, chame a torre 18, decimal 95, Sierra Glen. 1895, Sierra Glen, já. 2713, descende mais bem, 2000 feet, Canate 1016. Clear, ILS X-ray, runway 10, report established localized. Descending to 2,000 feet, QNH 1016, report established on ILS X-ray for runway 10, Azul 2703. Foi Salvador, será que não enviou para cancelamento, para pouso na 17? Gente, cancela o voo IFR então aos 28, autorizado final da 17, em base pela direita, informa na final. Base pela direita da 17, vai informar na final, será que Luiz? Chané 6074, contato o radar dessa via chegada com MED 1 para o nível 050. 050, via com MED 1, informação aqui, totalmente visão, não tem possibilidade de voar direto do Uno. Chané 6074, voe direto ITAP, após ITAP dessa via para 2000 pés. Voa direto ITAP, após ITAP via até 2000 pés, obrigado. Maria 7106, controle. Escuta. Vou manter sobrevoando nesse setor, confirma. Firmo 06, tem intenção de manter o sobrevoo no local de pouso. Gente, altitude máxima nesse setor, 1 no meu pé, ok? Que é legal no 0 no meio. Tá mantendo 1 no pé e 1 no 0 no meio. Salvador, muito boa noite, a Chiné 6224, cruzando agora 1800 pés na Conte. O Chiné 6224, contato radar, suba via saída Conte para o nível de voo 190. Via Conte 190, a Chiné 6224. Terra Clínica final 17. Clínica autorizado pouso 17, vento 180 graus 59. Autorizado pouso 17, Terra Clínica. Índia, solo aos 3-2, autorizado táxi até o seu pátio, estacionar a frequência livre. Autorizado até nosso pátio, lá, frequência livre, boa noite. ILS, X-ray for runway 10. Azul 2713, complete approach, contact tower on 118.95. 118.95, Azul 2713, have a nice work, sir. Commodore Tower, good evening, Azul 2713, on final approach, full ILS, runway 10. Roger 2713, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 5 knots. Clear to land runway 10, Azul 2713. Tower report, próxima fora de Itapuã. Passará, Sará, Itapuã, Marinha 710. Marinha 7106. Marinha de Rio, já agradeço a coordenação. O Marinha solicita permanecer aqui na posição por mais 5 minutos. E está autorizado manter esse setor. Marinha. Oxanema 224, vou direto ao Alfa Romeo 363. Vai direto ao Alfa Romeo 3623. Oxanema 6224. Azul 5127, contato radar, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Via Bomed 1, 060. Meia 074, pós-etap, dessa via para 2000 pés, vou autorizar a DLS XG, General 9096. Small Niner. Vilva, keep runway to the right and call 121 the Small Niner. Have a nice word, sir, Azul 2703. Tá 4732, capiceiro no zero. Tá 4738, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 180 graus, 629. Autorizado alinhar e decolar, no zero, tá 4738. Salvador, 758, contato radar, dessa via chegada a Bomé de Uno para o nível 070. 070, cidade 258, número 3 na aproximação, voe direto ITAP, reduza para 250 mais. Ok, vai voar direto ITAP. Marinha, 7106, prossiga. Gente, litoral, reporte próximo ao farol de Itapuã, Marinha, 7106. Marinha, 7106, mantém o litoral, reporte próximo ao farol de Itapuã. Decola aos 39, chama com frequência 120, decimal 8. 208, bora. 4738. Controle Salvador. Boa noite, tá? 4738, decolou o perfil da Pomba. P4738, contato radar, suba via saída Momo para o nível 370. Sobe via, nível 370, saída Momo, tá? 4738. Azul Ciclone 127, desse mantém a 4000 pés, QNH 1096. 4000, para a descida, o Ocean era 6224. Ocean 6224, 55 milhas nordeste de Salvador. Serviço radar terminado. Solicite diretamente a controle Aracaju na frequência 120.3. 120.3, muito boa noite. Ocean 6224. Oxané 6074, complete final, e aliás, que se reixa a minha torre no 2.95. Marinha 7106, mantém o litoral e chame a torre na frequência 1.8.95. Litoral 1.8.95. Vento 1.80 graus, 5 nós, informa o tráfego na aeronave da Marinha, um helicóptero 500 pés no litoral e no mesmo sentido. É, não vai interferir no seu pouso. Da Marinha, ele pôs na 1.0, chinês 2.74. A gente aguarda a autorização do centro. Ok, código guardando o flotir, 4732, obrigado. Pelo litoral, a mesma condição da sua última aproximação. Agora é um Oxané à sua esquerda, atrás do passagem ao tráfego, logo após pode pousar no mesmo padrão anterior, interseção e embate chuva militar. Ok, está visual com o tráfego, 157 graus. Salvador, é o 3398-180-150. 3398, desse mantém a nível de voo 050. Chegada a Bomed 1 no QNH 1096. 050-16, 3398. Azul 5127, desça para 2000 pés, QNH 1096, autorizado DLS, RI, pista 10, reporte estabilizado. 2000, 1096, DLS, RI, autorizado. Salvador, boa noite. Passaria do 2224, 190, transfere, voando MAPVU. Passaria do 2224. Contato radar autorizado a chegada a Bomed 1 no chame no ponto ideal de descida. Positivo, já no ideal de descida, possibilidade de voarmos direto Duna? Saída 2224, número 4 na aproximação, mantém inicialmente Lomed, desça até o nível de voo 080. Muito obrigado. Mantendo a chegada, descendo para o 080, passaria do 2224. Questão TAM 4738, voo direto a Buco. A Buco, obrigado, 4738. O Chané 6258, desse mantém a 3000 pés, que nem a 1096. 1096, 3000 pés, 6074, Solon 45, livre à direita, observe uma aeronave, um helicóptero da Marinha que estava voando, está agora cruzando aí o campo, já de passagem, chama o Solo 219. Direita 219, boa, dando passagem para a nave da Marinha. Centro Recife, na frequência 126.85, alternativa 125.45. 2525-45, obrigado, boa noite, tá? 4732. Torre Marinha realizou o cruzamento, está ingressando no TAD. Ok, estou ciente, vamos só. Vamos lá. Passaria do 2224, desse mantém o 060. Positivo. Prosseguindo a descida para o 0620, grato, passaria do 2224. Azul Ciclone 27, chame Torre Salvador na frequência 08.95. Torre de Salvador, boa noite Azul, Ciclone 27, final da LR. 5127, autorizado pouso, pistão no zero. Vento 180 graus, 59. Pouso no zero, azul, 5127. 6258, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, autorizado e LSX e reposto estabilizado. Passarei do 224, informe a velocidade. 230. Tente. Mantenha 230. Ciente, tem condições de acelerar para 240 ou reduzir? Reduza para 220, a número 4 na aproximação, vai seguir o tráfego na sua posição de 1 hora, está 9 milhas, é o Airbus 321. Ok, reduzindo então para 220 nós, devido à aeronave de baixa performance à frente. Segundo 27, autorizado pouso, vento 180 graus, 59. Reposto, Salvador, boa noite, 972, passo nível 200 para 150. Dona 972, boa noite, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 070. Desce via Bomed 1 para o 070, 972. Chame 6258, chame Torre Salvador na frequência no 8, decimal 95. Chame 3398, desça para 2000 pés, o ajuste no 06. Livre da gestão de altitude ICAP, autorizado LSX e reporte estabilizado. Ok, direto para 2000, vai reportar estabilizado, tá? 3398. Passarei do 2224, desse mantenha 4000 pés, o ajuste é 1096. 4000 pés, 1096, velocidade reduzida a 220 nós. Gente, reduza para 2109. Reduzindo mais ainda para 210, passaria do 22. 972, se mantém o 050. 050, 972. Salvador, Azul 4062, boa noite. Azul 4062, boa noite. Desça via chegada a Bomé de Uno para o nível de 060. E 060, Bomé de Uno. Azul 4062, obrigado. Zero Uno, boa noite para você. Gente, reporte próximo farol de Itapuã. Reportará próximo farol de Itapuã ao 01. Faça, prepare uma espera em Simbra, devido à aeronave com prioridade para pouso. Posso fazer em Duna, senhoria? Autorizado em Duna, com curva pela esquerda. É pela esquerda, pode. Pode confirmar que a aeronave quer? Aeronave de estado. Ok, 3398. 3324, prepare em espera na posição Duna, mantendo 4 mil pés. Espere Duna, 4 mil pés, passaria do 2224. Duna 972, reduza para 2309. Reduzindo 230972. Reduzo 4062, reduza para 2309. Reduzindo 4062, presente. Pérez 01, confirma o código que está acionado? O Força Aérea 01 está acionado 0140 no transponder. Entendi. Já está no parque de Pituaçu, o Força Aérea 01. Entendi, Força Aérea 01. Força Aérea 01, chame Torre na frequência no 8 decimal 95. Cente controle de chamada 2895, grato. Passaria dos 2334, faça espera com curva pela esquerda. Positivo, com curva pela esquerda, passaria do 2224, mantendo 4 mil pés. Direto final da pistola 0, informe na final, você é zero. Cente está passando, parque Pituaçu, autorizado final da 01, está 1 no 0, o Forcério 01. Gente, informa que está seguindo com prioridade e fica a critério do comandante. Caso deseje aproximar de a pista ou fazer o mesmo padrão da saída, cruzando direto para a parte militar. Informe quando estiver na final. Afirmativo, muito obrigado. Reportará na final, na curta final, Força Aérea 01. Cruzando 5 mil pés para 4 mil pés e passaria do 2224. Gente, passaria 2024, mantenha 4 mil pés. Positivo, manterá. Comia, chama o controle de frequência 120.8. 208. Olho Salvador, gol 10098, saída PUCA. 10098, boa noite, contato radar, se matejou 370 via saída PUCA. Sobe via PUCA, 370 final, 10098. Controle Salvador Azul 4062. prossiga. Alguma previsão de órbita para o 4062 ou apenas redução? Apenas redução. Sim, cara. Dona 972 reduza para 2109. Reduzindo 210972. O controle está 3398, está na curva de aproximação. 3398, pode completar para a Duna, autorizado LSXV, reporte estabilizado. Só entendi que está autorizado LSXV, reportará estabilizado, está 3398. Atejamento correto. 3398. Agora 30 segundos para a cabeceira. Teste autorizado, pouso, pistão zero, vento 180 graus, meia dúzia nós e fogo livrando para o Pátio Militar, Força Aérea 01. Afirmativo, reportará na final livrando a cabeceira para o Pátio Militar 01. Retração para o sequenciamento, curva esquerda na proa 360, seu limite é radial 280 de Salvador. Esquerda 360, limitada pela 280 de Salvador. Curva 4062, restauração para o sequenciamento, curva esquerda na proa 015, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 015, 280 de Salvador, limite azul 462. Parede 2224, abandono espera, doe na proa 300, aguardando a proa para inspeção localizador. Positivo. Abandonando espera, curvando à direita agora para o A300, mantendo 4 mil pés na sua escuta. Estabilizado no localizador. Visual com a pista, está 3398. É 3698, chame torre na frequência na noite, decimal 95. Vou chamar. Estou para a base aérea. 6 Força Aérea 01, pode sob a pista livrar na hotel, já com acesso ao pátio militar. Observe a movimentação no pátio. Informe no solo, o Força Aérea 01. Reportará no solo, Força Aérea 01. Controle, está 3398, transfere. Está 3398, continua aproximação, vai autorização de pouso, pistão zero. Ok, a porta laser à direita, vendo através da posição de duna, no lado direito, perto de um conjunto de prédio ali. Tá ok, estou ciente da informação, vou repassar aqui, obrigado. Ok, na escuta prosseguindo ainda, aproximação. O 3398, já tem pouso autorizado, pistão zero, vento 160 graus, meia dúzia nós. Autorizado pouso, 3398. Você está o localizador. Ok, direita 065, descendo para 3000, autorizado interceptação 1972. Azul 4062, desça para 4000 pés, o ajuste na 096. 4000 na 096, 4062. O Gol 972 completa direita na 080, 2000 pés, reporte estabilizado. Recusa para 1809, vai seguir um ATR na final. Gol 972, controle. Autorizado 200 para 2000 pés. 972. Gol 972, planejamento correto. Boa 1098, chame Centro Recife, na frequência 12685, alternativa 125, decimal 45, bom voo. 2685, 12545, bom dia, obrigado. Azul 4062, curva à direita, na proa 050, seu limite é o localizador, descendo para 3000 pés, o ajuste permanece. Direita 050, limite ao LAC, azul 4062. Solo 02, livre corte frequência. 01. Estabilizado, localizador, o passarinho do 2224. Dito 2224, chame Torre Salvador na frequência 08, decimal 95. Muito obrigado, 18895, tenha uma boa noite, bom trabalho. Boa noite. No 972, reduza para 1709, vai seguir o tráfego à frente, está 7 milhas, deu um ATR-72. Afirmativo, já reduzindo, 972. Azul 4062, inicia redução para 1809, é o número 4 na aproximação, vai seguir um Boeing 738. A sua frente está 10 milhas. Reduzindo, azul 4062. Azul 4062 para o localizador, direita 060, descendo para 2000 pés, reporte estabilizado. Direita 2000 pés, 060 para o azul 4062, reduzindo 1809. Só 3398, solo 04, táxi à direita, chamo 21, decimal 9, solo. Direita 219, vai chamar, 3398. Torre Salvador, boa noite, passarinho do 2224, uma longa final. Passarinho do 2224, ciente, continua a aproximação, com autorização de pouso. Aguardando o 2224, claro. Ligou 972, estabilizado em LS. 972, chame torre na frequência 18, decimal 95. 895. Marido 2224, 500 pés para os mínimos, está autorizado o pouso? Autorizado, livre pouso, Ventura 60, grau 79. Opa, muito obrigado. Confirmando o vento, por gentileza. 1,60 graus, 8 nós. Muito obrigado. Salvador, boa noite, 972. Uma milha para o Índia Serra, estabilizado. Gente, voo 972, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Aguardando. Área do 2224, solo 07, táxi à direita, chama no 21 desse manual solo. Direita 219, graça. Do 062, chame torre na frequência no 8 decimal 95. 295, obrigado. Polo 972, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, faz. Autorizado pouso, 972. Salvador, azul 4062, final ele é estabilizado. Azul 4062, ciente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Zero. Polo 972, solo aos 10, táxi à direita, chamo no 21, desse manual solo. Táxi 219, boa noite, obrigado, 972. Azul 4062, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 70 graus, 8 nós. Pouso 90, azul 4062, obrigado. Antônio, Força Aérea 01, boa noite, está no hotel. Força Aérea 01, autorizado ingresso na pista 10, à sua direita, táxi em backtrack, reporte alinhado, cabeceira 10, pronto a decolar. Vai sobre a pista pela direita, informe quando pronto. 4062, solo azul no 3, táxi à direita, chama no 21, decimal 9, solo. Direita no 219, azul 4062. Bruno 228, boa noite dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Bomed 1, 050, pode voar, vai, tá? Autorizado. Grande estado 050, 228. Decolagem autorizada, vento 1, 60 graus, 8 nós. Livre decolagem, Força Aérea 01. Vai iniciar, Força Aérea 01. Gente, autorizado, vento 1, 70 graus, 8 nós. Série 01, decola 0317, chama o controle frequência no 20, decimal 8. 1208, obrigado. 01. Série 01, boa noite, contato radar, mantendo o show 380, após 2000 pés, vou eleva. Solicita curva de imediato pela direita, evitar formações. Autorizado. Tá iniciando na... Vai interceptar após a saída. Após o desvio, vai encostar de voa elefa? Afirmativo, solicita voa elefa. Gente, reporte a Bruna elefa. Reportará. Força Aérea 01. Tente. Turno 228, desça para 2000 pés, com ajuste a 9096, livre da restrição de altitude em TAP. Positivo, 2000 pés autorizado, livre de restrição em 1.016, 1.222. Uno 2228 autorizado, LSX reporte estabilizado. Livre aproximação em LSX, reportar estabilizado, 1228. Zero um, não está autorizado para Apino. Apino está presente, obrigado. Série 01 no XM Centro Recife, na frequência 126 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. 260288, muito obrigado pela coordenação, um ótimo serviço. Um ótimo voo.